De Alfa, reportar a Ana Juliette, voo 924. Estou falando da Bala, Juliette, Ana Juliette, estimado mais 12:30. Copiado. Já prossegui direto para o centro. Mantenha ainda os corredores, ingresse pelo corredor Bonfim, Juliette, Charlie Juliette, aguardando prosseguir direto ao destino. Tango Paris, aqui é o Tango Romeu. E o Tango Romeu, me informa visual com o campo. Romeu. 721, no portão 4. Temos um Boeing da Gol que está iniciando agora no 03. Assim que a aeronave iniciar o pushback, eu autorizo o seu acionamento na posição e aguarde para o pushback, ok? Tá, sente o abjetamento da sua visão. O Papatango Kilo Romeu, Oscar. Oscar, meu pai, esse corredor, chefe. Autoriza 045, direto Sirio, quilômetro. Livre. 045, direto Sirio, quilômetro. Na 3566, reduzindo para 1970, nosso tráfego da Gol agora, sua frente meia dúzia de milhas, reduzido para aproximação. Informe estabilizado, 3566. Entendeu, autorizado o ILS, já está mantendo a velocidade de aproximação final, pode parar estabilizado. Positivo. O Kilo Tango Romeu, chame torre agora, 18-6. Romeu. Prossiga, 05. Controle 199.8. 1924, aguarde só um instante antes da Juliette para ingresso no pátio principal. Aguardará na Juliette, voo 924. E restrita de Camaçari. Tira que abate só o 22, frequência livre no corte. Olimpo 03, controle agora 198. Olimpo 03, controle 198. Gol no 328, chame torre agora 18-6. 18-6, boa. É Olimpo 03 no perfil da PUC. O Juliette Charlie Juliette autorizado pro do destino, subindo 105. Olimpos 03, confirme. Olimpos 03, decolado com curva esquerda, no perfil da PUC. Positivo, conforme autorizado, saída PUC, ao 210, vigilância. 210, Olimpos 03. 210, Olimpos 03. Controle 199.80. Zona 924, só para informação, o portão previsto é o 09, está ocupado por uma aeronave da Azul, que já está fechando as portas aqui para iniciar o pushback. Aguarde só um minutinho para ingresso para o portão 9, ok? Certo, aguardar, Zona 924. Fechado. Novembro, Oscar Romeu, Salvador, prossiga. Solo Salvador Azul 4089, está no Finger 09 para pushback e acionamento. O Azul 4089, gente, está autorizado o pushback e acionamento. E por gentileza, posicione a aeronave numa posição de segurança, mais ou menos no través do portão 10, para dar passagem a um Boeing 737 da Gol, que vai parquear no portão 9 também, ok? Tá, gente, então está autorizado o pushback, vai puxar para a posição através da 1-0 para permitir o ingresso da aeronave do 09, do 4089 da Azul. O Correto. Vou no 924, livre para seguir pro portão 9 e fique atento à aeronave da Azul puxando no mesmo. Portão 9, vai ficar atento, vou 924. Webjet 6721, no portão 4. Observe a aeronave da Gol que vai iniciar o táxi em mais um minutinho e inicie o pushback e acionamento em coordenação com sua equipe de solo. E o Webjet 6721, iniciar o pushback acionamento após o Gol iniciar o táxi. Para o táxi no 754, POB de 111, 4 horas e 40, alterna Fortaleza. Copiado. Gol no 754, táxi à direita, ponto espera 186, torre 1012 é o ajuste, boa viagem. Cruzado o táxi, ponto espera 186, 1012, no 754, obrigado. 001 no Chame Centro Recife, 12545. 193, conforme autorizado, vigilância. Autoriza após a curva da Elcha. Livre da El 3193. 3193. Iniciar alguém? Na sua escuta, 06. De 06, informe código estacionado, não estou copiando. 22, sala 26, livre à direita, chamando 21 na décima 9. Direita 219, bono 3. Estará atento com o azul Gol 924. Solo, o Gol 1328, livrou na sua escuta. Gol 1328, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, Gol 1328. O Gol no 806, autorizado pushback e acionamento, chame táxi. Reportar a táxi 806. 500 pés, 1012, November, Oscar Romeo, informe, visual com carro. Só a centena, 13 nós. Zero Rabel. 05, visual com campo. Sim, visual com campo. Chame torre 18-6 para cruzamento do mesmo. 18-6, 05. Patrulha, guardião 06, já livrando a rótula do abacaxi com proa do litoral para pouso no Graia. Positivo 06, prossegue via litoral, informe Itapuã. Guardião 05. Guardião 05, a intenção é efetuar o cruzamento na vertical da torre ou à direita da pista 17? À direita da pista 17, estou aqui chegando próximo à rotatória. A intenção seria efetuar pouso na L ponto ali da paralela próxima à Pituaçu. Ok, sim, a gente reporte um minuto fora. Contará 05. 3566, solo 28, livre à direita, chame 121 na décima 9. Livra 219. Siga a aeronave da Gol, que já iniciou o pushback do portão 7. Prossiga pela Juliette Alfa, no ponto espera 186, a torre, o ajuste 1012. Boa viagem. Tá sim, a gente prossegue em táxi atrás da aeronave da Gol, via Juliette Alfa, pronto, chama em 186, obrigado, bom dia. Sala Salvador, até 3566, pouso livrou na vossa escuta. Gentileza, confirme para o solo. Vou repetir, até 3566, pouso livrou na vossa escuta. Ok, 3566 da TAM, táxi em frente via Alfa e chame antes da Juliette. Prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette. Tango Romeo, solo 29, autorizado backtrack, Alfa Sanar, sequência livre. O alternado? Alterna Recife. Eficiente, tá livre o táxi à direita, ponto espera 186 torre, o ajuste é 1012, boa viagem. E livre o táxi, objeto 6721, quando pronto, ponto espera da 10786, obrigado. Táxi da Juliette, o Gol no 328. Se Vicente, Golo 328, o portão previsto é o 07. Aguarde a saída do Boeing da companhia, que já vai iniciar o táxi em mais alguns minutinhos aqui. Temos o Boeing da companhia e um Embraer da Azul para sair do pátio no setor. Só mais um instante para prosseguir para o 07. Ok, copiado, 07 visual com o aeronave da empresa, eu Azul, Golo 328. Vicente, 06, pronto, táxi 104 a bordo, Recife, 02 hora, 1 minuto. Ciente, siga o táxi em frente pela Juliette Alfa aí no ponto de espera, 18.6 Torre, o ajuste é 612, boa viagem. 1092 Juliette Alfa, ponto de espera, Torre 1186, Gol no 806. Vou no 328, após o azul, tá livre, consegui pro portão 7. Ok, após o azul, ingressa e vai pro número 7, Gol no 322. A 3566, siga a aeronave à frente, Boeing da Gol, seu portão é o 10, portão 10. Após o tráfego à frente, prossegue para o portão 10, 3566. Alô, para Novembro, Heróis com o meu centro do tráfego, mantendo 500 pés no farol de Itapuã. É, centro do tráfego, então, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre 118 décima meia. 5491 estabilizado. Afirmo! TIP 5491, chame Torre 118 décima meia. Obrigado! Se quiser prosseguir paralelo ao eixo de aproximação, pode prosseguir. Quando visual contrato, passa a retaguarda no mesmo. Esqueceu o critério. Se visual contrato, vai a retaguarda mesmo, usando sim. 07671, autorizado a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 189. Ok, vai iniciar a cabeceira 10671. Torre, boa noite, 06, aproximando, ponto de espera, dá 10, pronto. Boa noite, 06, mantém o ponto de espera, aguarde para a decolagem. Mantenha 806. 45, alternando 125. 25, 45, 125, Olimpos 03, chamará Recife. Estamos a 500 graus. 5591, complete aproximação, aguardando informação de pista livre. Vento 100 graus, 189. 491, ciente. Torre, papapá, 90 radial, né? Novembro, nosso caminho, faça espera sobre Itapuã, guardando instruções. Utilizado a cabeceira 35? 35, pode prosseguir, ok? Prosseguindo para a linha do litoral. Guarde 105, contato agora com o controle 119, décima 8. 198, 05. Frequência. TAM 3193, chame Centro Recife, frequência 128 decima 8, alternando 133 decima 25. 288-3385, TAM 3193. Cu zero, decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda, após Leda Bidev, controle opera em 198 e o transponde 5570 Cotejo. 1600. 1600. Autorização Natal 390, tá pronto pra cópia. É 12209, a cópia. Opa, desculpa. Boa noite, 06, após a passagem do tráfego, é PR da trip na curva final, ali mantém o 10. 1806, ciente, após passagem, ali mantém o 10. Sonda. Transponde 5570. Correto, quando pronto, sou impulso back acionamento no 06. Chama lá quando pronto. Salvador, boa tarde, igual 600, passão limpa. Aí da Momo, senhorita, uma gente, por gentileza, dentro das possibilidades, seria possível uma proa de rebite, uma coordenação com controle? Objeto 6721 na guarda. Você mesmo, proa de Apuco. Obrigado. Na saída Apuco, a transição Zipar, o controle opera em 1998 e o transponder 5565 Coteja. Ciente conforme 370, depois do 10, decola da 10 por via esquerda, Puca Pitar, Bono 198, 5565. Correto, fundo pronto, se me possível, acionamento no 05, vou 600. Chamará o 600. Informarei com o eixo livre, pode prosseguir o táxi a baixa altura, cabeceira, vento 1 centena, número 12 é nosso. Gente, observando o tráfego no final. Torre Salvador, boa tarde, o Azul 4089, pronto no ponto de espera da 10. Azul 4089, após a rolagem do 737 da Goa à sua frente, ali mantém no 10. Tá, gente, após a rolagem do Boeing, ali mantém na 10, o Azul 4089. Terminado, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. Juliette, Itália, Juliette, na escuta? Salvador, boa tarde, chame a 3.5, centro da Mike. Chame a 3.5, adiciona identificação, via chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, que é legal no 012. Via Bonf, 4.000 pés, no 012, chame a 3.5. Negativo. Seu Salvador, 3.000, ao livrar direito, no 2.1, desce para lá. Direito, no 2.1, tem uma bola. Novembro, Oscar Romeu, avistado, cabeceira 35, pode prosseguir o seu táxi e reportar a pista livre. Mantenha 1.500 pés, que é legal no 012, fui na proa de Paripe para ingresso no Correio da Interlagos. Decola da 10, com curva à direita na saída da Leda após Leda e Léus. Controle opera em 1198 e o transponder é o 5572, coteja. 140 autorizado pela Golf 677, decola da 10, curva à direita, saída da El, transpondo Leda após Leda, direto e Léus. O controle de saída 1908, transpondo 5572. TAN 3661. Correto, TAN 3661. Quando pronto, só me pushback acionamento no 01. Já mandar 3661. Solo TRIP 5491, livrou na sua escuta. Livrou TRIP Taxi Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, TRIP 5491. Chame Centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 125.45, alterna 2685, no 754. Obrigado, boa tarde. Alô, Rafa, Romeu, o Fiat que livrou a pista, estacionada em frequência. Obrigado. 1500, PES. Gol 1806, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 190, saída Puca. Puca, 190, 1906. Azul 4089, autorizado a decolagem, pista 10, vento 110 graus, número 12 é nosso. Pista da decolagem, pista 10, azul 4089. Trip 5491, ingresso Juliette para remota 103. Juliette, remota 103, muito obrigado. Azul 4089, decola aos 39, controle 119, decimal 8. Controle em 119.8, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, qual time recebe o 0160 do Vitor de Juliette? Afirmativo, Papa-Tango, Vitor-Ninja Gillette, não recebo seu moto Charlie. Não recebo 1.400 pés seu moto Charlie, Vitor-Ninja Gillette. Afirmativo, nós vamos verificar lá no destino possível. Como que você tem a possibilidade de coordenar com a torre, dependendo do movimento aí, se dá para autorizar voar pelo axé e pousar na 33? Vitor-Ninja Gillette, aguarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4089, passa 1500 na Dial. Azul 4089, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da Dial. Subindo 360 na Dial, 4089. Salvador, acionamento 36. 721, já pode chamar o centro? Objeto 6721, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 12545, 12685, boa. Papa-Tango, Vitorino e Juliette, foi na proa do farol da Barra, reporte no farol da Barra para prosseguir pelo litoral. Relativo, reporte no farol da Barra. Mantém 1500, pode trajar para 1000. Mantém 1500 pés, Papa-Tango, Vitorino e Juliette. Mantendo 1500 pés, pronto, farol da Barra. Quilo Romeo Oscar, não há tráfego conhecido a informar. Desça para atitude de tráfego, reporte passando 2500 pés, o que é legal no 012. Senhora, Xenemia 315. Xenemia 315, prossiga. Seria livre da restrição de altitude em pelo? Livre das restrições do Xenemia 315. Solo Salvador, 35489, com informação Mike, a autorização Vitória da Conquista. 35489, autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decolagem da 10, curva direita, saída Gola e Eval, após direto Conquista, o controle opera em 1198 e o transponder é o 5007, cotejo. Muito bem, Vitória Conquista no nível 200, a partir da pista 10, curva direita para Gole, Eval, depois direto Conquista. 18 nós será a frequência do controle de saída, 5007 o transponder. Irmão, o controle é 1198. 1198, obrigado senhora. Quando pronto, se me possível, acionamento na remota, trip. Certo. Confirme Juliette, Charlie Juliette. Juliette, Charlie Juliette, mantém nível de 105, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. Prosseguindo as descidas, acionamento 315. Acionamento 315, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisado no localizador. 2000, autorizado ILS X-Ray, vai se reportar estabilizado, acionamento 315. No 806, chame centro Recife, frequência 125.45, alternando 126.85. 2545-2005, boa noite, 06. Sabatão, Vitória de Juliette, reporte através do Parque do Pituaçu. Reportará Pituaçu. Puxa acionamento, gol 1394. 06 autorizado, também táxi. Ok, obrigado. Dime que chamou o solo. Oscar Papar Alfa, Grupo Zulu, confirme o destino. Costa do Sol, IP, ciência, guarda cópia. Uno 50 em subida 360, 4089 da Azul. Azul 4089, aguarde transferência de comunicações. Aguarde, 4089. Liga e frequência para coordenação. Confirme? Copiado, Oscar Papar Alfa, autorizado, salvado, Costa do Sauípe, a 1.000 pés, decola 1.7, curva esquerda, corredor forte. O controle opera em 1.98 e o transponder 0.1.1.5, coteje. OB 02 copiado, acionamento e táxi com a torre 1.86, Oscar Papar Alfa. 3661 no gate 1 no pushback acionamento. 01 autorizado, somem táxi. Vá táxi, 3661. Frequência da torre, 121.9. 121 coordenado, desculpa. Sou Salvador, boa tarde, Oxana 63 no 5 final ILS. Xena 6315, boa tarde, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 10. Dentro uma centena 189, ajuste 1012. Autorizado pouso, pista 10, Xena 6315. Guarda aeronave da companhia, então, após iniciar o número 00. No primeiro 3 que irá prosseguir, será a Rana Razial. Tá muito baixa a transmissão, mas eu entendi que seria corredor forte, confirma. Afirmativo, corredor forte. Ok, sim, só inicialmente corredor forte. Subatango, Vitorino e Juliette, chame torre 1.18, decimal meia. 2.1862, já gravo. Vitorino e Juliette. Vitorino de Juliette, torcente que vai pousar no 35, mantém a linha do litoral, gire base pela esquerda, pista 35, reporte da curta final. Girar base pela esquerda 35, reportará final. Espere 1998 e o transponder será o 0263, coteje. Autorizada também o teste, fórum 7. Correto, Eco Juliette, só confirma o POB. 02, para acionamento e táxi com a torre 1.86. Solo Gol 1333. Temos a informação Mike, nível 390 com o No 3.